Pronto, eu sou da Guarda, uma zona fria. Não sei se nesta zona acontecia, mas a escola antes não, tinha uma lareira, todas tinham uma lareira. Todas as crianças levavam de casa uma escalfeta com brasas para a escola para se aquecerem. Quem? Os mais privilegiados tinham uma escalfeta. Os mais pobres levavam um tacho de alumínio, aqueles velhos, com brasas para a escola e cada um aquecia os pés. Uma escalfeta era uma caixa da forma de um paralelepípedo, em lata, com uma guarnição de madeira e toda furadinha. Era uma caixa mesmo. E depois dentro tinha um reservatório onde punham as brasas. Onde se punham as brasas. Portanto, era um meio mais seguro de transportar as brasas. Mas eram caras. Portanto, nem todos podiam comprar uma escalfeta. As outras crianças que não tinham tantas possibilidades, era, eu lembro-me, tachos velhos, punham um arame nas asas do tacho. E liam assim, toda a gente levava o aquecimento para a escola. Não, eu ainda levei brasas para a Ninguém. escola, mas era para uma braseira que estava lá ao pé do Não, professor cada e um nós tinha. de vez em quando Aí era para o professor, então, as brasas. íamos lá aquecer as mãos, porque estava muito frio. Não é? Nas aldeias, eu ainda me lembro já depois de ser professor, passei por algumas, havia alunos que tinham que levavam portanto, rolos de madeira, pedaços de madeira para alimentar a lareira, A lareira porque a escola não não tinha, geralmente tinha. não tinha.